ZYD 955. Alfa FM 101.7. Muito melhor com você. mundo. Acho até que estou indo bem. Só apareço por assim dizer. És parte ainda do que me faz forte. Pra ser honesto, só um pouquinho infeliz. Look for a way to teach my heart to see. I'll remember. Never been afraid to cry. Never finally have a reason why.

There's a time when playing in the serious begins, like the love that I felt from the start with each beat of my heart. Honey, sweet, I saw them through the heavens, you cannot see them. So hypnotized was I from seeing all the magic in your eyes. Fantasy of being with the only one who can create my paradise. You are my first friend, my first smile, and my morning cup of tea. You're the love that I pray for before I go to sleep. From the time I saw your face, I knew no other could erase my loving. Until the day I heard you speak, I didn't know that sound was sweet. Hearing you in each beat of my heart. There's a time when playing and the serious begins, like the love that I felt from the start with each of my the serious begins, like the love that I felt from the start with each beat of my heart. There's a time when playing in and the serious begins, like the love that I felt from the start. Alfa FM, muito melhor com você. Show the world and all its people all the wonders love can bring. Give give us strength and understanding. Give us all one song to sing. Let the music play. Play it loud and make it clear. It's time to stand up to a new world that is now so near. From the bottom to the top, to the leaders of the land, we all have one heart. Every one of us must lend a hand. And let there be joy in the world. Let there be. Be. Falling down. No more children off to war. If we search in our hearts, all this suffering will be no more. Children, let them Escolher com acerto e precisão. Amém. está ouvindo Alfa e você juntos na noite. Seems so happy, so funny how time melts away.

essa menina que você seduz. E um dia depois, sem mais nem mais, esquece. Ela no fundo é uma atriz. Quando beija sua boca e nada acontece. Essa menina que você seduz agora é uma atriz, saída de outra peça, chamada Doces Ardis. Quando beija sua boca, ela começa a fraquejar. Por onde anda sua mão, você só quer se aproveitar. E ela delira, rodopiando no salão. Os dois parecem um casal, mas é mentira. Essa menina pode ir pro Japão na vida real. Você é que enlouquece, apaga a última luz. A figura dela fosforesce ao som do último blues. Na rádio cabeça, se puder esqueça a menina que você seduz. Essa menina need an affair for all seasons. 'Cause you and I were meant to be lovers. The search is over for us, there's no other. We're finally at the rainbow's end. Maybe together we'll mend all the cracks in our heart and just to love all the hurt away. Prayed for. You give your love and I'm happy like never before. Love and a light, you be my strength and I'll be your shoulder. The needle, the needle on my shoulder. We'll build a world and fill the whole place with our love song. Together we'll mend all the cracks. Alfa e você juntos na noite. Mas como vai você? Você, assim como eu, uma pessoa com mais um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, não, só não duvido da fé. Não quero luz. Não quero luxo, não quero lixo. Love with you. ZYD 955, Alfa FM 101.7. Muito melhor com você. cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, ah, eu quis voar. Agora vem, vem pra terra descansar. Viver é afinar o instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, ah, eu quis voar. Agora vem, vem pra terra descansar. Dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Questão de manter. A mente quer, a espinha é, e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente quer, a espinha é, e o coração tranquilo. A toda hora, a todo momento, de dentro pra fora. Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica. Tuo padre, i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai, a scuola thank you. guess at first just ghostly. Turn a wider shade of pain. Got the perfect plan. I finally come to understand you can never ask too much of love. Ooh, love forgives your greatest sin. With open arms to let you in, you can never ask too much of love. Purest emotion we have. Love is one never-ending circle that brings us around to face ourselves. I will never turn my back on you again. My part, and now it's up to you. Why don't have in you will find my longitude. Yes, I'm sailing on a ship. My only motive is this trip. Together we can drown. Now let me love you down. I can't go nowhere. I can't go nowhere. Feels like I'm locked. Down here is where I'm done. I just stop and stare. I just look for your eyes everywhere. Canções todas recordações vivas, belos e jovens, de olhos fechados pelo salão. Sofridos de afeto, os dias foram longos.